selvagens. Saudades, saudades, saudades. Daí, ha, saudades. Hoje eu não vejo mais o Tiruba na pista. Saudades, Robinho, saudades, Batista. Lamentações das canções, recordações. Entristeceu e magoou os corações dos irmãos que gostavam de vocês. Quando a gente lembra, fica difícil de crer que o Robinho, moleque, 15 de idade, iria ser traído, morto na mão de um covarde. E o Tiruba, moleque sossegado, pra trabalhar, de manhã tava acordado, assassinado injustamente. Sentimento puro, um garoto inocente sem B.O. Só gostava de um goró, humildade mil, curtia meu hip hop. Tiruba, Tiruba, você faleceu, mas tenho certeza que você está com Deus. Nossa favela tá triste pra caramba, sentindo sua falta, nosso povo te ama, o Pachuga te ama e sempre vai te amar. Descanse em paz, negão, Deus te põe em um bom lugar. Saudades, Tiruba, nosso irmão. Robinho, sinto falta de você. Batista, Miliano, guerreirão, irmão, eu jamais vou te esquecer. Sinto sua falta, me sinto sozinho. Saudades, Batista, Tiruba, Robinho. E a sua família sofre de verdade. Seus pais, suas mães de vocês sentem saudades. Tiruba, nosso irmão. Robinho, sinto falta de você, Batista, Miliano, guerreirão, irmão, eu jamais vou te esquecer. Vinho, ró, Robinho, perdão, trutão, moleque meu, irmão, eu te peço perdão. Nós no pasto do gado, de bermuda e chinelo, risquinho no seu toninho de cabelo amarelo. Esse era o nosso estilo, 7 anos atrás, não faço mais risquinho, cabelo não pinto mais. Sofri que nem cão, sem você do lado, irmão, só grade, sem liberdade, só guerra, destruição. E meio homem bom, julgado como um falcão, que naquele tempo não tinha outra opção. Mas aí, Robinho, nunca tive só sozinho, sempre tive com Deus e com você, irmãozinho, no meu lado, guiando esse moleque. Salve pelo rap, talentoso no rap. Deus é grande demais, vivendo sem sorrir, não posso te ver mais, mas você mora aqui no coração desse louco do gueto, chamado de ladrão, vida louca, maconheiro, Robinho Trudão. Sinto muito sua falta, quando eu penso em você, nosso passado volta. Saudades, Tiruba, nosso irmão. Robinho, sinto falta de você. Batista, Miliano, guerreirão, irmão, eu jamais vou te esquecer. Sinto sua falta, me sinto sozinho. Saudades, Batista, Tiruba, Robinho. E a sua família sofre de verdade. Seus pais, suas mães de vocês sentem saudades. Tiruba, nosso irmão. Robinho, sinto falta de você. Batista, Miliano, guerreirão, irmão, eu jamais vou te esquecer. MCBB, G-I-G-A-N-D-E. Robinho, vou lembrar você. P-A-S-T-U-G-A-B-A-D-I-S-T-A. Batista, filho do matrudão, irmão, firmeza. Sem nunca no bar, na mesa, uma cerveja. Moleque, firmeza, nascido e criado aqui. Muito firmeza, torcedor do Havaí, corintiano, o seu quadro tá comigo. Uma lembrança que eu tenho de você, amigo. Várias lembranças, foi muito tempo. Desde pivete, era nós no beco. Você caía, mas levantava, seu pai te amava, sempre te ajudava. Erros e acertos, todo mundo erra. Nós tava junto na paz e na guerra. Lembranças boas estão guardadas no acampamento e da quebrada. E o seu pai, índio lutador, uma sofreu, uma chorou. Então me diz qual é o pai que não chora. Sem se despedir, o filho parte e vai embora. Não era sua hora, Deus não faz assim. Isso é obra do diabo, Zé Povim. Batista, jamais te esquecerei. Batista, descanse em paz com o nosso rei, que eu sempre vou te lembrar. Deus te põe em um bom lugar, quando bate a saudade dá vontade de chorar. Robinho, jamais te esquecerei. Robinho, descanse em paz com o nosso rei, que eu sempre vou te lembrar. Deus te põe em um bom lugar, quando bate a saudade dá vontade de chorar. Tiruba, jamais te esquecerei. Tiruba, descanse em paz com o nosso rei, que eu sempre vou te lembrar. Deus te põe em um bom lugar, quando bate a saudade dá vontade de chorar. Saudades, Tiruba, nosso irmão. Robinho, sinto falta de você. Batista, Miliano, guerreirão, irmão, eu jamais vou te esquecer. Sinto sua falta, me sinto sozinho. Saudades, Batista, Tiruba, Robinho. E a sua família sofre de verdade. Seus pais, suas mães de vocês sentem saudades. Tiruba, nosso irmão. Robinho, sinto falta de você. Batista, Miliano, guerreirão, irmão, eu jamais vou te esquecer.